open your eyes, look up to the skies and see. Open your eyes, look up to the skies and see. Open your eyes, look up to the skies and see. ลืมตาขึ้นมามองไปบนท้องฟ้าดูสิ เปิดตาของเธอมองขึ้นถึงบนฟ้าและเห็น บนอัคชาลากระดานิทโล στα μάτια σου, κοίτα ψηλά στον ουρανό και δε. Τους οφθαλμούς αράς ουρανούς είδε. Σαν όνοματα τον γελάτα σαλάγι. Si va a presidir, no será por mí. Ouvrez vos yeux, respectez les cieux et voyez. Ouvrez vos yeux, levez la tête et voyez. Open dine Augen, kick auf das Grüne Aussehen. Kann ich was sagt, hat ja auch die Meersgesehen. Patrzę na świat, bo jest tyle pięknych miejsc. Osserva quel cielo blu. Öffne die Augen, schau hinauf zum Himmel und sieh. Öffne die Augen, weit hoch zum Himmel empor. Öffne deine Augen. Die Luft an. Ota Quaras, Luca Cana Amici. Kato Habua, Silima Kate Poyose Nia. Yeah. batalla. Voltea hacia el cielo y ve. Observa ya, mira arriba al cielo así. Despierta ya, voltea hacia el cielo y ve. Soy más madre и так все увидишь ты. Пробил твой час, пусть правду искать нет сил. Царев眼睛带走看满天繁星，当睁开眼看雨过晴的蓝天。 Open the eyes, look up to the horizon and see. Open your eyes and you realize you see. Open your eyes, look up to wait, guys, and see. Go for a ride to the neon lights and eat. Don't touch your eyes, just hand sanitize quickly. Don't socialize as cases still rise steadily. Don't touch your eyes, just sanitize quickly. It came by surprise, now my mask's a disguise for me. I'll be your guide. Let's go for a ride and see. Don't take straight down, just drive for yourself and see. Just legalize, and I gonna plant my seed. Up to the skies and see. Come down the stairs, look under the tree and see. Open your eyes, go buy merchandise and see. Up to the skies and see. Open the doors, hear Aunt Edith snores and see. It's just sometimes exchanges online get me. Open my eyes, two suns in the sky I see. Oh, be close your eyes, be one with the force and see. Kindle the lights, remember the Maccabees. Open your eyes, what you find today. Open your eyes, look up to the skies and see. Open your eyes,